Eu sempre quis saber como era estar um pouco longe de você. Cresci assim, não mudei. Eu quis te ver de lá de cima. Eu quis saber como era a vista de um lugar melhor. Eu entendi por que o cara pra quem vocês gastam tanto volta e meia se esconde por aí. Não aguentei ouvir. Eu quis voar pra muito longe, mas você me segurou. Eu não pude mais ir. Fiquei pra ver. Vai ver que vocês rezam tanto sem saber. Eu quis voar, a gravidade não me autorizou. Eu descobri que não é fácil controlar algo que você planejou. E mesmo que o tempo fosse me ajudar, descarto a possibilidade de esquecer que um dia vou te alcançar. Eu sempre quis saber como era estar um pouco longe de você. Cresci assim, não mudei. Quis te ver de lá de cima. Eu quis saber como era a vista de um lugar melhor. Eu entendi por que o cara pra quem vocês rezam tanto volta e meia se esconde por aí. Não aguentei ouvir. Eu quis voar pra muito longe, mas você me segurou. E eu não pude mais ir. Fiquei pra ver. Vai ver que vocês gastam tanto sem saber. Eu quis voar, não me autorizou. Eu descobri que não é fácil controlar algo que você planejou. E mesmo que o tempo fosse me ajudar, descarto a possibilidade de esquecer que um dia vou te alcançar.